E aí? Histórias da periferia, choros, alegrias. A morte do capetinha me fez relatar que o tempo vai passando, gerações reinando e marcas vão ficando. E aqui nesse lugar, e aí truta vai vendo. Histórias da periferia, te apresento o capetinha. Mais um moleque do gueto, do que o sistema não deu estia. Sua mãe pobre, coitada, tampava de faxineira. Seu pai um viciado, logo veio a tristeza. Cirrose no sangue, cachaça na veia. Agora é órfão de pai, sem fartura na mesa. O capetinha no seu canto, só observando. Seus irmãos passando fome, no veneno chorando. Engraxava sapato, vigiava carro para ajudar sua velha na despesa do barraco. Ninguém compadeceu daquela situação. O capetinha sem estudo, sem educação, não arrumava o trampo, tirado de favelado. Sua infância solada, rejeitado, humilhado. Só andava perambulando nas ruas do Pedregal. De casa que seu futuro não será legal. Sem moral, mó perre, nego aqui passa mal. No veneno, revolta e tal, crime é letal. É tarde de domingo, ó, o sol tá quente. O capetinha se envolve com algo diferente, então. E aí, como é que é? O capetinha foi só. Quem sabe canta? Aos 16 de idade, já estava usando drogas, andando com bandido, capetinha vai a forra, curtindo de embalo na Vila União, onde acabou entrando na maldita função. É sequestro relâmpago, altos B.O.s. Foi preso, mas saiu do maldito xilindró. Usa droga, passa droga, se garantir. O 5557 fazia sem medir. Comprou o seu boné, a sua bermuda, sua peta do tio Pax. Se sentia o rei da rua na esquina da quebrada. Ele viajava fumando seu beck com a rapaziada. Entrou em guerras, levou tiros, deu tiros também. Derrubou um camarada cujo vulgo era nené. Briga de gangue, está ligado, o capetinha era o chefão. Não ligava pra sua velha, nem pros seus irmãos. Estava na vida louca, na correria, me lembro. O sangue no olho, tipo um moleque veneno. Periculoso chamado de mau elemento. O capetinha era temido, a intruta vai vendo. Aí truta vai ver. Histórias da periferia, o capetinha foi só mais um. E aí, como é que é? Histórias da periferia. É isso aí, malandro. Foi assim, é nóis. Um assalto atrás do outro, o capetinha estava louco. A droga te consumia. Eu via pouco a pouco, ele foi pra igreja, mas fez a dor. O caminho do crime, ele optou, dançou. Se era lícito ou ilícito, nem se ligava. O capetinha cheirado, na brisa viajava. Não quis ouvir o senhor, se embarcou na função. E foi meter uma caxanga com o tal de negujão. E aí, capetinha? Qual é, negujão? Vamos roubar aquela casa. E demorou, ladrão. Mas sem saber que a casa era de um gambé. Agora no seu encalço, os cana não saem do seu pé. Vixe, ladrão, lá vem a viatura. Na roda para e pergunta. E o laranja responde. Tá lá no bar, mano, com o negujão, tá ligado? Os homens saíam mil em direção ao boteco. Capetinha de vacilo, negujão sai de perto. Inventou um caô, e foi embora. O capetinha grilou, meu Deus, minha Nossa Senhora, que calafrio é esse? Sentindo se perguntava. Flash da sua vida, da sua mente passava, da sua infância precária. Sem brinquedo, sem nada, a rua só te deu inimizade, droga e arma. O capetinha sai do bar e ouvi uma voz. A casa caiu, peba, era pura da goi. Uma rajada foi disparada, não deu tempo pra correr. A notícia se espalhou e o capetinha E aí, pra finalizar, tá ligado? É desse jeito assim, ó. Acaba de morrer. Da periferia. E aí, pra terminar bonito. Como então, é que é? Então. Pode crer, parceiro. É isso aí. Isso aí. Em torno sul em ação, tá ligado? Então, atrito P e versículo do rap, relatando mais uma história da periferia, que apesar do pesar, ela sobrevive e sempre viverá, tá ligado? Aí, valeu, rapaziada, hein? Atrito P, pode crer, um salve.